A violência, ela causa três coisas que ela gera, isso que eu quero dizer. Gera dor, choro e mais violência. Pode matar mil, não traz ninguém de volta, então... O amor que vira ódio também mata. E quando a bola rola, o instintivo é rasgado sem causa. Segunda tem bandeira sobre o caixão do torcedor. Final sem vencedor, foi sem grita gol. O amor que vira ódio também mata. E quando a bola rola, o instintivo é rasgado sem causa. Segunda tem bandeira sobre o caixão do torcedor. Final sem vencedor, foi sem grita gol. Homem, rumo, povo, peça. Prepararam suas lanças. Prego na ponta de sarrafo, pedaço de lâmpada, taco de beisebol, rock, golfe, entulho de caçamba. Livre nem criança indiferente, alguém sangra. Domingo, clássico de extremo risco, vestiu camisa de outra cor, já se torna o inimigo. Mancha verde, dragões da real, torcida jovem, gaviões da fiel. Sempre tem alguém que morre com crânio esmagado, pisado, chutado, arrastado pelo asfalto, maxilar deslocado, a idade da pedra. Na era digital, ter semelhante te espancando pelo clube rival, oliganismo estudado em Recife, sem culpado. Mais um crime bárbaro, na cabeça jogar um vaso. Paixão da sociedade, esporte favorito, extremismo virou matança sem nenhum motivo. Evento cultural da massa na arquibancada, grandes bandeiras estiadas, torcida organizada faz encontro de batalha medieval no Facebook. Na causa da morte consta, torcia outro clube, jogadores não tão nem aí pra sua violência. Juro amor ao clube, amanhã tem transferência. Enquanto estamos atirando na torcida de vermelho, artilheiro, frascuzeiro, torrando seu dinheiro. Só em Copa do Mundo pode haver a união, a seleção é meio termo e todos apertam a mão. Grêmio Internacional, Flamengo e Fluminense, Palmeiras e Corinthians, Atlético e Figueirense. Campo de batalha escoltados pela tática, semelhante à conduta da penitenciária. Mãe que chora foi embora e não tem consolo. Filha agredida até ser morto no ponto de ônibus. Embaixo da blusa, a camisa do time do coração virou um manto que cobriu só próprio caixão. Sem três pontos pra quem ganha, vê o sangue escorrendo. Seus atletas não farão um minuto de silêncio se um objeto arremessado no gramado. Lutar pro clube, perda de pontos, estádio fechado. Que pra quem chuta seu crânio é pena administrativa. 50 cestas básicas equivale a uma vida. O amor que vira ódio também mata. E quando a bola rola, o instintivo é rasgado sem causa. Segunda tem bandeira sobre o caixão do torcedor. Final sem vencedor, foi sem grita gol. O amor que vira ódio também mata. E quando a bola rola, o instintivo é rasgado sem causa. Segunda tem bandeira sobre o caixão do torcedor. Final sem vencedor, foi sem grita gol. Era pra ser mais um domingo feliz, um domingo de futebol, mas a camisa do time acabou manchada de sangue.